Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Mais uma vez eu trouxe a vocês um pequeno texto do livro O Consolador, de Emmanuel Chico Xavier, e ele fala sobre a cremação, e assim se expressa o valoroso guia espiritual. Na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 15 de janeiro, uma linda manhã do verão brasileiro, e hoje estamos sendo assessorados pela Rose. Quaisquer dúvidas, sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Temos o Vinícius na técnica, sempre com muita presteza e muita competência, nos ajudando a abrilhantar o... Só parar de emagrecer, né? É verdade. E hoje eu trago como exercício de reflexão algumas considerações sobre o sonho. Mas por que razão? Porque o nosso livro âncora, o nosso livro principal, é o livro A Gênese, de Allan Kardec. E hoje, especialmente, estaremos abordando, lendo, Luiz vai fazer uma pequena preleção sobre o sonho e também alguns fatos ditos milagrosos nos textos bíblicos evangélicos. E eu fiz eu consegui extrair de alguns sites algumas informações sobre os sonhos. É um assunto complexo, é um assunto grave, é um assunto extenso, é um assunto que não está finalizado ainda, mas que sirva como base para o que o Luiz vai falar quando nós começarmos o segundo bloco do programa Visão Espírita. E assim me expressei. Eu escrevi duas, três frases antes, fiz a cópia de um texto de um site de psicologia e finalizei esse texto. E assim escrevo. O sonho sempre foi matéria de interesse em todas as partes do mundo. O entendimento e a interpretação dos sonhos ficava subordinada às culturas, crenças e costumes de cada região. As opiniões, informações e crenças sobre os sonhos se cristalizaram no inconsciente coletivo ao longo do tempo, formando uma verdade, entre aspas, difícil de mudar ou de assimilar novidades do progresso geral. Assim se manteve por séculos, transferindo de povo a povo, de época a época, as interpretações pessoais dos sonhos, com forte influência das religiões e dos costumes dominantes. Aí eu parei nesse momento e fiz a cópia de um site que falava sobre a história do sonho. E nesse site, é um site de psicologia, ele escreve assim: os sonhos sempre exerceram fascínio na humanidade desde a antiguidade, inclusive entre os egípcios e particularmente entre os judeus do Antigo Testamento. No livro de Gênesis, da biografia do patriarca José, vemos também a importância da decifração dos sonhos no contexto bíblico. Em muitas culturas, os sonhos eram considerados como uma forma de comunicar-se com o sobrenatural, uma maneira de se prever o futuro das pessoas. Num papiro egípcio datado de 2000 a.C., discute-se sonhos e suas interpretações. Era a crença na Grécia Antiga de que o sonhador estava em contato com os deuses. Em 1900, Freud publicou sua obra A Interpretação dos Sonhos. E em seus textos, ele descreveu minuciosamente o trabalho dos sonhos, sua importância e utilização no processo analítico. Ele também afastou essa temática das crenças religiosas e culturais, as quais vinculavam o sonho a uma experiência premonitória e supersticiosa herdada da antiguidade através do senso comum. O livro levou 2 anos para ser escrito, e nele Freud construiu o pilar da teoria psicanalítica, passando a constituir o ponto de apoio para todo o desenvolvimento posterior da sua obra. Assim, Sigmund Freud deu um caráter científico ao assunto. Naquele polêmico livro, Freud aproveita o que já havia sido publicado anteriormente e fez abordagens totalmente novas, definindo o conteúdo do sonho, geralmente como realização de um desejo. De acordo com Moura, o livro e a interpretação dos sonhos marca a passagem para um modelo que investiga não apenas as manifestações psicopatológicas, mas capaz de dar conta do psiquismo em geral. No seu capítulo 4, Freud elabora o primeiro grande modelo do aparelho psíquico. O psiquismo é composto por 2 grandes sistemas, inconsciente e pré-consciente ou consciente, que são separados pela censura, que através do mecanismo do recalque mantém certas representações inaceitáveis fora do sistema consciente. Mas essas interpretações exercem uma pressão para tornarem-se conscientes e ativas. Ocorre um jogo de forças entre os conteúdos reprimidos e os mecanismos repressores. Como resultado desses conflitos, há a produção das formações do inconsciente, sintomas, sonhos, lapsos e xistes. E eu finalizo com essa frase. Seja como for, ainda paira um grande mistério sobre o real significado dos sonhos. Certamente, outras e novas informações enriquecerão os postulados científicos e novas perspectivas permitirão que a doutrina espírita colabore e participe mais com as suas teses consagradas e com os experimentos científicos de Allan Kardec. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os ouvintes e lembrando sempre, né, Geraldo, aquilo que Chico e Emmanuel comentam, que a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, eles terão assim uma contribuição muito grande para dar para a humanidade, mas ainda falta considerarem a reencarnação, né? Então, um grande fato aí de Freud construiu alguma coisa em cima do que não havia, né, do nada. Mas ainda está, a ciência ainda está engatinhando muito, avançou bastante. O que eu tenho lido sobre a visão científica com relação a esse assunto é que, e todo mundo sonha, aquelas besteiras assim, que é um monte de lixo que vem na cabeça, é exatamente isso que o cérebro faz. Ele, em cima de tudo aquilo que a gente registrou no estado de vigília, durante a noite ele faz como um computador. Ele joga tudo aquilo na lixeira que não serve. Né? Então, por isso, aquelas confusões, aquele emaranhado que vem na nossa mente durante o sono, e são tudo coisas que estão sendo jogadas na lixeira. Muita coisa do que Freud falou e outros grandes autores falaram, e hoje a ciência pesquisa ainda muito em cima disso. Eles têm um aparelho chamado polissonografia, que é um aparelho que justamente acompanha em cima dos distúrbios do sono, mas a partir do momento que se considerar o aspecto espírita também junto com o assunto, se progredirá muito, né? Mas vamos ter oportunidade de abordar isso daí daqui a pouco. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Rose, que está lá no nosso telefone, no 34635255. Bom dia para você que está nos acompanhando pela internet, tanto pelo nosso site uniãoradioweb.com.br, quanto pelo nosso Facebook, Programa Visão Espírita. O nosso Facebook, semana passada eu fiz um comentário que eu cometi uma gafezinha aqui, que eu falei que nós estávamos chegando em 2.600. Na realidade, eram 2.605 seguidores, que o Face agora ele mudou isso. Você quer seguir, você quer curtir, né? Mas nós estamos com 2.700 curtir, então arredondamos essa semana aqui para 2.700, e foi uma semana que nós ganhamos mais de 30 curtir novos, então foi uma semana que realmente eu agradeço aí a todos que entraram na nossa página e estão aí nos seguindo, nos curtindo e compartilhando esses textos aqui. Quanto ao texto do que o Geraldo nos trouxe sobre os sonhos, vocês vejam como que abre discussão um pequeno texto desse, né? E durante a leitura que o Geraldo estava fazendo, eu não deixei de imaginar que se o sonho fica brigando com o consciente e com o inconsciente para se tornar real, imagina as ideias que nós recebemos pela televisão, pela mídia, que fica querendo impor em nossa cabeça realidades, e muitas pessoas infelizmente compram de graça e rapidinho as realidades que vão ali caindo aos montes na sua consciência. Então, aprenda a discernir. Se conheça. Esse é o convite do Espiritismo, autoconhecimento. Porque daí você sabe o que é sonho e o que é intuição. Autoconhecimento é essencial. Daí você acorda, mesmo com essa briga do inconsciente com o consciente te conhecendo, ele sabe que aquilo é uma imposição psíquica, gerada às vezes por um espírito obsessor até, virando até um nível de obsessão, mas que você, dentro do seu discernimento, do seu autoconhecimento, vai saber falar, esse é meu, isso não é meu. Né? Porque, infelizmente, nessa questão do sonho, tem muita gente que ainda hoje, uma grande parte, leva como uma premonição, né? Sonhei que eu vou morrer. Aí fica pensando nisso o dia inteiro e depois morre mesmo, né? Que fica tão distraído pensando nisso que acaba acontecendo. Então a gente tem que aprender a se autoconhecer. Eu, quando vejo esse assunto, por exemplo, sonho, ele sempre me remete a autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu sei o que é meu e o que não é meu. Muito bem, eu concordo com o Alan, concordo com o Luiz. Tudo que nós vemos, que nós vivenciamos, acaba de uma certa forma alimentando a nossa casa mental e criando energias que podem nos ajudar ou nos prejudicar. Então realmente a gente deve ser mais seletivo naquilo que vive, convive, vê e ouve. Muito bem, meus amigos, sempre fazemos essa lembrança porque acreditamos que isso seja de capital importância para o Espiritismo crescer mais, se expandir e ser mais bem entendido. Então, esse textinho que nós lemos, a gente lê com o intuito de despertar em todos nós, que somos espíritas, o desejo de o Espiritismo crescer no sentido da espiritualidade e da fraternidade. A casa espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do centro espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento, e, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec,

essas citações, quando partindo de alguém que vive o Evangelho de Cristo, é uma outra coisa, né? Porque normalmente, inclusive, são citações vindas da intuição. É de alguém que está em comunhão com o plano espiritual e naquela sua defesa pode estar recebendo uma sugestão ali momentânea dos bons espíritos. Agora, se aquela pessoa realmente não vive o Espírito do Cristo, é uma citação somente no intuito de buscar apoio. Né? Fria, então, né? Hein? Fria, né? Fria, não tem sentido. Né? Quer dizer, na realidade, foi uma citação que se buscou com a inteligência, né? Com o intelecto. Deixa eu ver o que, que eu vou buscar aqui no cristianismo que dê apoio a isso que eu estou falando. Sensibilize quem está ouvindo. Exatamente. É como se eu, por exemplo, chegasse para você e dissesse assim alguma coisa que um amigo seu falou. Né? Eu estou mais ou menos dizendo assim, olha, Geraldo, aceita isso porque partiu dessa pessoa, né? Então isso é muito comum. Existem pessoas, inclusive, que fazem estudos no sentido de ver com relação àquela comunidade, com relação ao juiz que está julgando o caso, qual é a crença dele exatamente para buscar apoio em cima daquelas crenças que é para sensibilizar a pessoa. E agora imagina alguém que está expondo a doutrina dos Espíritos. Né? Então, você transpondo tudo isso que nós comentamos, o que Emmanuel comentou, a importância da vivência daquele que expõe, sem sombra de dúvida, é muito mais ampla. Né? Não até por questão de credibilidade, alguma coisa assim, mas com relação à inspiração, sintonia. Então, quando você, por exemplo, lê uma vida de um apóstolo Paulo e chega naquele estágio que ele comenta, né, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, ali você lê tudo o que está se passando na vida de Paulo. Quer dizer, ele vivia tão intensamente com relação àquele assunto que ele realmente estava se expressando numa coisa natural, né? Que ele vivenciava aquilo de forma tão ampla que Paulo falava de uma forma natural, porque ele vivia aquilo que ele estava falando. Então, para nós que falamos nas casas espíritas, no rádio, sobre a doutrina espírita, isso é muito importante. Sobre vivenciarmos aquilo que nós estamos falando aqui e nas nossas exposições. Eu não tenho como não lembrar, tem certas frases que resumem muito, né? E um grande escritor, Albert Schweitzer, filósofo alemão, foi preso em um campo de concentração, morreu a família dele inteira em campo de concentração, só sobrou ele. Mas ele saiu de lá com, acho que, Cristo já no coração. Né? Ele saiu vivenciando esse evangelho no seu dia a dia. E como um grande pedagogo que ele é, ele fala assim que o exemplo não é a melhor forma de educar, mas é a única forma de educar. Então, o que adianta palavras, textos, esculturas, pinturas, apelações em nome do Cristo, em nome do Evangelho, se você não as vive? Realmente, nada vale. Nós temos passado nos últimos anos por várias situações na mídia, onde sacerdotes são pegos em situações de promiscuidade, situações de abuso de menores, de abuso de dinheiro da igreja, e em várias igrejas nós estamos falando aqui. Esses não são do Cristo. Ô Alan, e a gente, isso que você está falando, a gente podia citar aquela irmã do arcebispo de São Paulo, que faleceu naquela, né? A irmã Dulce. A irmã Dulce. O Chico Xavier. Né? Então são pessoas que você vê que pelo exemplo que vivem, a gente sabe. Não, e arrasta. Né? E o exemplo arrasta. A pessoa que vive aquilo de fato, ela arrasta. Você pega sacerdotes da mesma maneira, como você mesmo falou, pega a irmã Dulce. Né? Por exemplo, mesmo o Dom Arcebispo Arnes, o Paulo Evaristo Arnes, o Leonardo Boff, eram pessoas que vivem o Cristo. Lógico que tem defeitos também, como todos nós temos, lógico que não são perfeitos, mas é algo tão... A vivência real daquilo é tão forte, é uma moral tão forte, que ele arrasta. Ele arrasta. Agora, aí está o texto do Emmanuel, né? Ele gastou praticamente o texto inteiro falando daqueles que fingem ser, para falar assim, que parecem, mas não são. Lembrei até daquela propaganda do Denorex, né? Parece, mas não é, que era antiga nossa. Mas é uma verdade, né? Então não seja um evangélico Denorex, né? Que parece, mas não é. Seja algo realmente que é, né? Você tem que ser. Senão, pare, vá fazer outra coisa. Não vá gastar seu tempo e nem o tempo dos outros com fingimento, não. É, quando a gente começa a vivenciar qualquer religião, católica, evangélica, espírita, qualquer religião, de fato... Qualquer coisa, né, Geraldo? É, qualquer coisa. Não, você tem que viver aquilo. Agora, o discurso é uma coisa, a prática é outra. Eu acho que na grande maioria, todos nós primeiro aprendemos a ter discurso. E depois você vai fazendo a sua reforma íntima. O que não pode é você criar uma casca. Uma casca de virtudes e por dentro ser um lobo devorador. Esse eu acho que é o grande problema. Porque deficiências nós temos. Falhas nós vamos ter. Cair, nós vamos cair amanhã. Mas que seja uma queda para você não cair mais. Cada queda, você não pode mais cair daquele jeito. Tudo isso é discurso, eu entendo. Porque existe todo um histórico... Toda uma história na nossa memória espiritual que não é tão simples de mudar. Mas pode ser mudada com boa vontade, com esforço, com humildade. E tentando viver. Então, quando eu falei que eu selecionei o texto, eu olho mais para mim. Eu vejo a minha necessidade. A gente precisa, para mim, eu estou falando para mim, preciso ser mais do que discursar. E esse é um trabalho do dia a dia, da gente tentar ser de fato... O espírito cristão, o bom marido, o bom pai, o bom amigo, esse é um exercício diário. É com esse pensamento que eu entendo que é a melhor maneira de não parecermos, mas sermos de fato um cristão. Olha, dois exemplos muito perto de nós. O Bernardino, que acabou de se aposentar na seleção de vôlei, né? Levou o vôlei brasileiro ao ápice. Um patamar. Por quê? Que realmente ele vivia com intensidade aquilo que ele fazia. E a nossa seleção, que estava quase indo à bancarrota, o Tite pega, que é um cara também sério, é mordedor, é um cara comprometido, e vai lá e leva para o primeiro lugar quase do mundo. Entende? Quer dizer, então, isso aí, nós precisamos de gente assim na política, na religião, em todas as áreas, né? Quer dizer, realmente pessoas que vivenciassem aquilo que fazem. É, no livro Nosso Lar, ele fala que todos aqueles que estão reencarnando, eles falam, eu lembro muito dessa frase, que eles deveriam ser cartas vivas de Jesus no mundo. E é o que o Emmanuel fala aqui, que nós devíamos desenvolver traços marcantes e vivos do Cristo. Então eu pergunto para todos nós, para mim mesmo, que traço marcante que você tem de Jesus em você? Que traço marcante que você tem e que traço marcante eu tenho? Ou é tudo daqui para fora? Que isso fique como reflexão para todos nós, né? Como disse o Alain, já estamos com 2.700 curtindo o programa Visão Espírita e pedimos a você, faça perguntas, questione, dê sugestões, conte sua história, coloque alguma coisa, participe, interage com a gente gosta disso, de participar. Muito bem, vamos lembrar também que no dia 21 de janeiro, já falamos a semana passada e repetimos aqui, haverá uma palestra na Secretaria de Educação às 15 horas, é um sábado, com Cristiano Portela, de Limeira. Ele é professor da Unicamp e vai falar sobre o tema drogas, perispírito e transição. Quem quiser pode doar 1 litro de leite. Promoção da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. 21 de janeiro, sábado, drogas, perispírito e transição. Vamos lembrar dos nossos patrocinadores, da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio com o telefone 3468-3711. e Pet Life Clínica Veterinária na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, como temos falado nos outros programas, a fim de que o programa se torne mais atrativo, mais interativo, ao invés de fazermos as leituras, a gente está desenvolvendo agora o hábito, o costume de fazermos pequenos estudos e dissecarmos esses estudos com rápidas palavras, como se fosse um bate-bola. Eu acho que fica bom para a gente que fala, fica bom para quem ouve, mas estamos sempre abertos a todos os questionamentos. E dessa vez, a gente está no capítulo 15 do livro A Gênese, Os Milagres do Evangelho, e o Luiz ele vai falar algumas coisas sobre os sonhos e a estrela dos magos, que são tidos na história da Bíblia, do cristianismo, como se fossem milagres. E assim ficou. Então você vê na boca do povo, milagre, milagre, milagre. Então a gente está tentando ler o que Kardec escreveu para desmistificar o milagre. Primeiro falamos sobre a superioridade da natureza de Jesus e hoje sobre o sonho. O Kardec aí, nesse capítulo, ele cita dois sonhos. O de José, quando é avisado pelos anjos de que Jesus corria perigo e ele se afasta, né? Que houve aquela matança dos inocentes. Então aquilo lá realmente foi uma visita espiritual, né? Onde José, em espírito, teve contato com a espiritualidade e foi avisado do perigo que Jesus corria, que era para ele sair dali. Então vocês vejam o seguinte, que quando a espiritualidade não quer que aconteça, ela tem os recursos. A crucificação de Jesus estava nos planos para acontecer exatamente por causa da implantação do Evangelho, né? Jesus, aos nossos olhos, aparentemente saiu um derrotado, morrendo em morte de cruz. No entanto, o Evangelho que ele nos deixa, sem escrever uma palavra, só com o seu exemplo, está 2000 anos aí conosco. Jesus pega um Pedro que negou ele 3 vezes, transforma Pedro no baluarte da igreja. Que lição que Jesus nos passou? Né? Nos passou a lição da questão de derrota ou vitória. Aparentemente você foi derrotado porque foi morto em cruz, você foi derrotado porque foi negado pelo discípulo, mas a vitória surgiu em resultados através do Evangelho que há 2000 anos está conosco e através da vida do Pedro que se transformou, né? E há outro sonho que ele menciona, é o sonho que a estrela apareceu para os magos, né? Então ele explica que não é que uma estrela tenha saído do firmamento e tenha vindo perto dos magos se mostrar para eles, mas provavelmente uma luz divina em forma de uma estrela que guiou os magos para onde eles deveriam ir. E a Bíblia está cheia de informações sobre história. Eu cataloguei, quando você vai lá no Vademecum Sonhos e pega a Bíblia, você vai ver que tem umas 10, 15 catalogações de sonhos na Bíblia. Um dos mais famosos e representativos foi José no Egito, que ele sonha a questão das vacas magras e as vacas gordas, né? E ele sugere lá ao faraó que naqueles anos de abundância, que ele construísse celeiros, armazenasse alimentação para quando viesse o inverno ele sustentar a população. Né? Então esses sonhos são muito comuns na Bíblia e são sonhos realmente muito intensos. Um dos sonhos mais espetaculares que eu já li a respeito foi o de Kardec. Ele chama um sonho instrutivo e é citado na Revista Espírita. Allan Kardec ele sonhou que ele estava presenciando uma reunião de pessoas assim, muito, muito bem arrumadas, muito importantes na espiritualidade. E aí ele tenta chegar mais perto para poder escutar o que ele estava falando. No muro perto de onde eles estavam, Kardec viu que, assim como se bolas de fogo, escrito assim: a borracha sobre a roda rola em muitas léguas em poucos minutos. E aí ele ficou com aquilo, né? Ele acordou. Aí ele perguntou para o Dr. Demeur e disse assim: Dr. Demeur, por favor, consulta a espiritualidade, os seus guias, para saber o que significa desse sonho. E aí o Dr. Demeur fez a consulta aos guias e aí eles explicaram que a humanidade, sempre que está assim prestes a descobrir alguma coisa muito importante, as pessoas que estão trabalhando naquele assunto, elas se reúnem na espiritualidade para trocar figurinha, para poder um usar a experiência do outro e avançar. Então, ele diz que muito em breve surgiria um grande invento relacionado à borracha, que iria trazer progresso para a humanidade. 2 anos depois, é criado o pneumático. Então, você vê que as empresas, por exemplo, elas ficam cuidando da segurança da informação. Elas ficam amarrando todos os sistemas da empresa, fazendo revista nas pessoas, para que a informação técnica da empresa não saia. E, no entanto, aqueles técnicos que trabalhavam com aquilo que tem tudo em mente, se encontram, né, de madrugada na espiritualidade para trocar figurinha. Então, sempre que alguma coisa está para ser descoberta na humanidade, esses que estão trabalhando... Agora, imagina, por exemplo, quanta reunião não tem sobre o câncer, sobre a AIDS. Com certeza. Agora, essas reuniões podem se processar quando nós nos preparamos para isso. Se esses técnicos enchem a cara de noite, não tem condição de fazer essa reunião. Entende? Quer dizer, então você vê como exige o conhecimento sobre a importância da vida espiritual em todas as áreas. Entende? Quer dizer, então, muito provavelmente, hoje, uma das maiores coisas prejudiciais para isso seja o nosso sistema de vida. Que normalmente o que acontece? Se você sai da empresa, vai tomar um whiskinho, né? Você vai fazer um social, né? E naquele tempo se conseguia fazer essas reuniões no plano espiritual, porque não tem mágica. Começaria pelo segundo tema, a Estrela dos Magos. O Kardec, ele é muito feliz quando ele faz a seguinte colocação: independente se for uma estrela ou não que guiou os magos, certamente não foi, né? Porque a estrela é um planeta, né? Mas que na época esse era o conhecimento, então imaginava-se que uma estrela tinha se desprendido e tivesse guiado eles. Mas o que ele quer dizer é que um mistério levou esses magos até onde Jesus estava. Ele deixou transparecer que havia um mistério. Eu acho que essa é a mensagem principal, né? Agora, em relação aos sonhos, é um assunto que particularmente eu gosto muito e acho que nós vamos evoluir muito nesse aspecto. Primeiro, eu acho que é uma palavra única para vários fenômenos anímicos. Isso é uma pobreza da nossa linguagem. Na realidade, quando a gente fala sonho, ali deve estar embutido 5, 10, 15 fenômenos anímicos, 15 fenômenos espirituais, e para a nossa linguagem pobre, tudo é sonho. Então, acho que a dificuldade começa aí. Qualquer fenômeno de lembrança de algo que tenha ocorrido na mente, no espírito, uma vivência paralela, é chamado de sonho. Eu acho que isso, de uma certa forma, atrapalha o entendimento dos fenômenos anímicos. Então, essa seria uma primeira colocação. Mas, como só temos essa palavra, a gente vai falar em sonho, sonho, sonho. Mas, na realidade, o sonho ele poderia ser desdobrado em vários fatos e várias vivências. Dentro daquilo que eu posso dizer, eu acredito que o sonho, no sentido de o espírito sonhar e criar uma história, vivenciar uma história que é só dele, de fato existe. Por exemplo, é muito comum uma criança sonhar que está comendo um chocolate. Isso é um sonho real. Ela tem o desejo de comer o chocolate. Ela não tem o dinheiro de comprar o chocolate, ela sonha que está comendo chocolate. Isso, na realidade, ele criou essa ideoplastia, essa imagem de comer o chocolate, e ele vai sonhar com essa imagem, é uma realidade dele, é um desejo dele, isso... E aí combina com o que o Freud disse. Combina com o que o Freud disse, isso é um sonho real. Uma parcela desse 1/30 do que você falou. Do que eu falei. Agora, existem outros fenômenos que acontecem que também são chamados de sonhos. e não são sonhos. Deveria-se ter uma nova palavra, uma nova terminologia, alguém capacitado para começar a dissecar o sonho e descrever cada fenômeno. Todos nós, espíritas não espíritas, médicos não médicos, já temos a certeza da existência do espírito. Aquele que não acredita na existência do espírito está um passo atrás. Eu não tenho a menor dúvida disso que eu estou falando e repito. Aquele que não crê na existência do espírito está um passo atrás. Eu vou te fazer uma pergunta. É uma crença ou um conhecimento? Os dois. É uma crença no conhecimento. Eu acho que são os dois. É uma crença no conhecimento. Porque você, quando começa a estudar, não só a doutrina espírita, mas a filosofia em si, naturalmente você é levado a acreditar que existe, que o espírito é uma realidade tão mais real que o corpo. Eu até faço a lembrança do Einstein, que ele falava que o materialismo ia ter uma grande derrocada por falta de matéria, porque na realidade a matéria não existe. Foi uma brincadeira, um jogo de palavras, mas na realidade tudo é energia, tudo é espírito. Então esses sonhos são comuns em todas as pessoas. Esse sonho que o José teve, eu já devo ter tido algum, o Alan, o Luiz, o Vinícius, todos nós vivemos. Alguns sonhos foram registrados, outros sonhos não. Alguns sonhos foram mais marcantes, outros sonhos não. Enfim, todos nós tivemos sonhos premonitórios, sonhos de aviso. O meu irmão mesmo, 30, 40 anos atrás, ele teve um sonho, que ele via um amigo dele, que era um oficial da aeronáutica. Ele ia no velório do amigo, o velório tinha formato de L, passou 3 dias, o avião do amigo cai, o colega morre, ele vai no velório, o velório era em forma de L. É um sonho premonitório. O Lincoln sonhou que ele estava na Casa Branca, e aí ele perguntou para o soldado de quem é aquele corpo que estava sendo velado na Casa Branca. O soldado disse assim, o presidente morreu, era ele. Então você vê, são sonhos. Então todas essas vivências nós temos. Conhecimento espírita, conhecimento psicológico, psiquiátrico, tudo com boa vontade se junta. Muitas vezes eu percebo que existe uma má vontade. Ainda ontem, quando eu estudava sobre os sonhos, eu vi uma frase em um desses textos que eu achei muito interessante, que a ciência tem os seus cânones próprios, as suas regras, e não abre mão de suas regras. Eu até entendo que deva ser assim, para a coisa não descambar para um fanatismo ou uma inserção de mentiras. Tudo tem que ser comprovado. Eu entendo isso que você está falando, mas tem o aspecto das hipóteses. Sim. Né? Quer dizer, então a ciência devia ter pelo menos a boa vontade. Admite. Diz assim, existe a hipótese espírita que aqui enquadra mais adequadamente. Exatamente. Então eu acredito que esses sonhos acontecem, mas se a gente prestar atenção, a minha filha teve um outro sonho outro dia, que a melhor coisa que tem que fazer é fazer a anamnese do sonho. Como é que foi o seu sonho? O que aconteceu? O que você sentiu? O que você viveu? Como é que você estava o seu dia? Aí você faz uma interpretação e dá para saber, ou pelo menos presumir, se aquilo é um sonho ou foi um desdobramento. Mas enfim, o assunto é amplo, seria interessante o Alan falar, o Luiz complementar. Não, eu volto a afirmar que tudo isso entra no campo do autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece e que você busca o conhecimento, você não é joguete de nada, nem de sonho, né? Você não aceita as coisas por aceitar. A gente também não pode deixar de entender aqui que Kardec, que era conhecido como seu grandioso bom senso, né? Ele colocou esse capítulo, né? Vamos falar assim, esse item, no capítulo Os Milagres do Evangelho. Para quê? Para ele desmistificar o milagre. Então, ele colocou inclusive 2 exemplos de sonho para mostrar. Sonho pode ser como pode não ser. Sonho é uma previsão de algo. Por exemplo, e tem um outro ponto que eu gosto muito de falar, que eu acho que o sonho, ele entra em cima da premonição. Eles se entrecruzam muito, né? E para que a espiritualidade deixaria que nós víssemos alguma coisa do futuro? Porque aquilo era uma certeza de acontecer, ou para eu lutar para que aquilo não acontecesse? Então não é porque eu percebi uma possibilidade futura que ela vai acontecer. Eu apenas tive um lampejo de que se eu continuar fazendo as coisas como eu estou fazendo, vai acontecer. Mas se eu mudar, eu posso mudar meu futuro. E seja ele em que caminho for. Eu bebo muito todo dia, encho a cara e dirijo todo dia muito. Qual a chance de eu sonhar que eu estou morrendo no acidente de carro? É uma grande chance. E qual a chance disso acontecer? É grande também. Então, como isso não vai acontecer? Se eu parar de beber e começar a prestar mais atenção em dirigir. Então, pode ser que eu não vá morrer com o mesmo acidente que eu sonhei e vá morrer muito tempo depois, por um outro motivo qualquer. A gente tem que parar de dar tanta importância para o sono, para o sonho, tanta importância para o sonho, e dar mais importância para o sono. Nós precisamos dormir bem. Para dormir bem, nós temos que estar com a consciência em paz, nós temos que estar com os nossos pensamentos organizados. Assistir um filme de terror antes de deitar. É uma maravilha, né? Aí eu fico sonhando boba. Não só de terror, hoje em dia está uma moda muito grande em assistir filmes policiais, séries, que mata, persegue, enfim. Guerra na Estrela. Ah, mas isso aí é uma ficção ainda, né? Ainda estimula o pensamento. Mas o pior é aqueles que mostram assim, crimes de sequestro, de aborto, de atentados mesmo. Então, você começa a acreditar que a violência está na sua porta. E aí, logicamente, você vai sonhar, você vai ter problema, né? Um amigo aqui acabou de contar aqui no Facebook que ele acordou de noite, essa noite, lá em São Pedro, com os cachorros latindo muito, ele já saiu todo preocupado, daí ele escutou um barulho que parecia que tinha aberto uma torneira. Aí ele ficou mais preocupado ainda, falou, puxa vida, tem alguém. Quando ele chegou lá, era uma cascavel. Que estava com o guiso dela e os cachorros acuando ela, e ela não parava com o guiso. Né? Então, você vê como que a interpretação de um som, né, de sons, de acontecimentos, pode ser enganoso da nossa parte. Né? Daí ele chamou lá a polícia florestal, foi lá e pegaram a cascavel lá na casa dele. Mas você vê como que a gente tem que tomar cuidado com a interpretação de sonho, porque a gente tem todas as possibilidades. Outro ponto ainda. Nós interpretamos as coisas baseados em 5 sentidos, muito limitados. Eles são muito limitados, perto da capacidade do espírito quando desencarnado. E com essa limitação, interpretar um sonho é interpretar um sonho de sexta dimensão só tendo 5 para interpretar. E o Freud, ele interpreta sem admitir o espírito. E foi no texto que eu escrevi semana passada, como que uma criança poderia interpretar o físico Albert Einstein? Não tem como, né? Então, os recursos que a gente tem são muito pequenos, mas aquilo que o Luiz destacou e que eu também ia falar, mas pelo menos admite, pensa na hipótese. Se você achar que não se encaixa, tudo bem, mas pensa. Se não encaixar, mas eu acho que vai encaixar. A sensação que dá é que vai ser aquele brinquedinho do Lego. Vai encaixar certinho. Você foi muito feliz quando você falou do leque de opções que é um sonho. É. Né? E, por exemplo, a ciência hoje já tem como certeza que o sonho é um método de limpeza da faixa cerebral, como uma lixeira do computador. Entendeu? Quer dizer, então existe uma fase do sono que o cérebro está se livrando daquelas imagens, de todas aquelas interpretações que ela registrou no dia. Não serve para nada. Exatamente. Então, isso aí eu acho que a ciência está bem fundamentada no ponto que ela chegou. A semana que vem eu farei o estudo sobre a vista dupla, que é um assunto também, eu acho que dá para a gente conversar aqui, fazer um programa sobre vista dupla. Você fala sobre a vista dupla, eu falo sobre a dupla vista. Tá certo. Vamos lembrar aqui que o nosso programa Visão Espírita, ele depende da sua colaboração, da sua ajuda. Nós pagamos um valor aqui para a Rádio Brasil e precisamos do seu depósito identificado. Pode ser no Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Essa é a conta de preferência, porque é a conta da USE de Santa Bárbara do Oeste. Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. duas outras contas do Luiz Pessoa, que são do Banco do Brasil e do Banco Itaú de Piracicaba. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Aliás, registrando que essa semana tem um colaborador aí que ele deposita uma faixa, ele depositava uma faixa de R$200, agora depositou 220, né, que é para o programa de Santa Bárbara. Agradecemos e estaremos passando em breve para o Margato. Graças a Deus, sempre ocorrem esses depósitos. Vamos lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada na cidade de Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. E eu trouxe uma frase que eu tenho falado várias vezes aqui, porque entendo que é uma necessidade nossa. Sabemos o que falar, porque quando você fala, você projeta alguma coisa e essa sua energia inunda o ambiente. E o Emmanuel fala: examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Mas eu trouxe aqui um texto que eu achei interessante, a minha irmã colocou no zap, e eu achei interessante dividir com vocês. Todos sabem que o Mahatma Gandhi era um espírito esclarecido, iluminado, e ele tinha umas tiradas, uns raciocínios muito interessantes, e denotava toda a sua espiritualidade, a sua grandeza. E uma vez alguém perguntou a ele o que ele achava do próprio corpo. E ele respondeu assim: este invólucro terrestre em que estou aprisionado é o meu tormento, mas tenho que entender-me com ele e mesmo aceitá-lo de boa vontade. Então eu achei engraçado essa frase, vou repetir: este invólucro terrestre em que estou aprisionado é o meu tormento, mas tenho que entender-me com ele e mesmo aceitá-lo de boa vontade. Você vê que ele enfoca da condição de espírito, né? De espírito, é. Mas na realidade esse invólucro aí é o templo referido pelo Cristo. Claro, sem dúvida alguma. São 10 horas e 23 minutos. Vamos agora colocar a música do Luiz. A boa música. Olha lá, olha. Presta atenção para você ver. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim. Cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador, a mera glória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto, o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim. Da coco, onde eu amarro a minha rede, luz claras de luar. Brasil, pra mim. Volta ao Passado, na voz de Gal Costa, uma música maravilhosa. Como é que chama a música, Luiz? Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil. Então que a música de boa qualidade passe a fazer parte da nossa programação. Mais uma vez, vamos lembrar aqui da palestra que vai ocorrer no dia 21 de janeiro, sábado próximo, na Secretaria de Educação, com o senhor Cristiano Portelli, fazendo uma correção. Ele não é professor da Unicamp, ele é professor da PUC. E o tema, drogas, perispírito e transição. Quem quiser pode levar um litro de leite como ingresso. 21 de janeiro, sábado, 15 horas, Secretaria de Educação, drogas, perispírito e transição. Deixa eu dar uma sugestão. Aqueles que forem também, se quiser levar um livro usado, a Bel pode aproveitar para use. Sem dúvida. É uma boa sugestão. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 28 minutos. Estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é um tema que eu considero um tanto complexo, mas que vale a pena a gente discutir. É do livro da Terezinha, Fluidos e Passes, é o quarto livro de sua coleção, e esse anexo, ele é um anexo de um capítulo. O capítulo, na realidade, é a atitude espírita ante as curas espirituais. E como anexo desse capítulo, a Terezinha coloca exigências da ciência para a comprovação de curas espirituais. Quer dizer, o que é que a ciência determina, exige, pré-estabelece para que aquela cura seja reconhecida? E aí a Terezinha, ela desdobra, vai fazendo uma colocação, e eu vou dividir essas frases com o Luiz e com o Alan. Antes disso, Geraldo, eu acho que o Espiritismo devia criar um outro livro dizendo assim, exigências do Espiritismo para que a ciência ateste as curas espirituais. Porque o médico vai lá, assiste, comprova. Eu tenho um caso de fenômenos espíritas que foram atestados por 8 médicos em cartório. Ele vê, né? Ele vê e sabe que é real. Só que ele não tem a instrumentação para constatar que aquilo à luz da matéria. Então, eu acho que a ciência devia publicar um livro e dizer assim, nós nos envergonhamos porque até hoje nós não temos meios de medir aquilo que a espiritualidade faz. Para isso tem que acreditar no espírito, né? Acreditar, eles viram. Viram. Eles viram. Não se trata de conhecer, crer, né? Conhecer. Muito bem, eu vou tentar fazer leituras breves e vou passando a bola para o Alan, para o Luiz. A Terezinha escreve assim. É difícil fazer a comprovação científica de uma cura espiritual, pois a ciência tem cânones próprios para a comprovação de qualquer fenômeno. Eu até abro um parênteses aqui. A ciência, até para não se perder, estabeleceu regras muito rigorosas para que um trabalho seja aceito como científico. Que é isso que ela quis dizer. Dando sequência. Se quisermos a confirmação da ciência, teremos de enquadrar nos seus padrões e critérios procedimento espírita, geralmente muito simples e espontâneo. Acho que você podia falar alguma coisa sobre isso. É assim, porque você veja, você seria a mesma coisa que você dizer assim, olha, nós temos que enquadrar esse assunto ao nível do século XV, né, para poder explicar. Você avançou, você cresceu, você progrediu, mas tem que retroceder para poder... Isso aí é uma estupidez. A humanidade está cometendo uma estupidez. Ela, em vez de se reforçar no sentido de descobrir a forma de medir aquilo que a atual instrumentação não tem, ela fica questionando e obrigando o fenômeno a se adaptar ao nível da ciência hoje. Uma coisa maior se adaptar a uma coisa menor, né? Exatamente. É o que acontece, por exemplo, hoje na nossa política. Se você botar um cara moral lá, ele vai ter que se adaptar àquela corja que tem lá. Por quê? Porque ele não é a maioria. Alan, alguns espíritas estão procurando encontrar um caminho nesse sentido. Assim é que o Dr. Abraão Rotberg, professor de dermatologia da AME, Associação Médica Espírita, apresentou no 7º Congresso Espírita Estadual de São Paulo uma, entre aspas, tentativa de metodologia para se documentar cientificamente uma cura espiritual. Esse trabalho ficou aberto a críticas e nele as exigências podem ser assim resumidas. Aí ele estabelece vários critérios para que um fenômeno espírita seja aceito pela ciência. Aí ela desdobra cada item. O diagnóstico correto e fundamentado. Então, uma doença ou uma situação corretamente descrita e diagnosticada. 2. Exclusão de doenças espontaneamente involutivas. Porque tem doenças que se resolvem sozinha. O indivíduo fica doente, o corpo reage e ela vai se resolvendo. 3. Exclusão de doenças psicossomáticas e ou influências por psicoterapia. E a ausência de uma terapêutica paralela. E a exclusão da possível atividade curadora direta do próprio médium. O que você tem a dizer sobre isso, Alan? Isso é um assunto muito sério, né, Joana? É assim, olha, eu vou dar um passo atrás para comentar isso aí. Quem gosta de sentir dor? Eu acho que só um perturbado mental que goste. Deve ter um ou outro que é tido como masoquista que goste. Ninguém gosta de sentir dor. Essa dor tem qual origem? Pode ser psicológica, pode ser neurológica, pode ser física, orgânica, pode ser de várias origens a dor num ser, e a dor não é gostosa de ser sentida, a não ser por aquele que patologicamente tem prazer em sentir dor, mas isso é muito, acho que mais raro do que normal. Dessa forma, o que o doutor aí, que eu não gravei o nome dele, Abraão Rotberg sugere, ele está muito certo de sugerir. Por quê? Porque no nosso movimento espírita, eu canso de falar aqui, quantos domingos eu já falei isso, nós estamos perdendo de documentar um monte de coisa que nós fazemos. Então, tem que se criar um método para se documentar. Aonde é a origem da dor? Por que que se sentiu a dor? Quando? Fazer uma anamnese no cara que vai passar por um tratamento. E além dessa anamnese, uma entrevista analisando todo o procedimento anterior é chegar ali naquela casa ali, e o procedimento posterior, e um acompanhamento, falar, peraí, quando o senhor melhorou, por que o senhor melhorou, que hora que o senhor melhorou, o senhor estava tomando o quê? Precisa documentar. Porque se a gente documenta, a gente tem documento. A gente tem como falar assim, não. Por exemplo, na minha empresa, o presidente da empresa, ele, você chega para ele fazendo uma reclamação, ele fala para mim, prof. Fala assim, mas cara, você está vendo? Eu também estou lá. Prove para mim. Até eu preciso de prova. Prof. A partir do momento que você chega com ele lá e fala assim, olha, dia tal, através do e-mail tal, aconteceu isso, tal, depois isso, tal. Ele pega na mão e fala assim, vou resolver. Por quê? Porque ele está passando, pegando a partir de um fato acontecido, não de uma leitura de um fato. Nós temos que ver que sempre nós temos, eu brinco que para toda história tem pelo menos 3 versões, né? A minha, a sua e a verdadeira, porque eu sempre conto emocionado com a minha, o outro conta emocionado com a dele, aconteceu de um jeito que aconteceu e ninguém dos dois vai contar. Então, documentação é o que falta para o trabalho espírita. Então, quando o Luiz fala, a ciência deveria também ser exigida para aceitar, não, o espiritismo tinha que erguer o nariz um pouquinho, os espíritas tinham que ter um pouco de autorrespeito, documentar e falar assim, não é da minha boca para fora, está aqui, ó, eu estou documentando. Leia. Está aqui esse livro dos 2.000 casos que eu atendi nos últimos 2 anos. Leia. Alan, existem fatos espíritas que aconteceram na presença da ciência. O William Crookes não fez outra coisa na vida do que isso. O Gabriel Delany, então são cientistas que fizeram exatamente isso. Luiz, não adianta, documentação não é fazer na frente do outro. Não, o que é mais do que documentado, que o William Crookes documentou? Tudo bem, mas ele parou, daí ele morreu e ninguém mais continuou. Não, mas você tem um fato, que eu digo é o seguinte, existe muita má vontade da ciência, né? Então imagina, por exemplo, se Jesus não documentou nada. Né? E se ele tivesse tentado provar para a humanidade que ele estava com a razão? Eu entendo que o desejo de se organizar e documentar, como Alan disse, é extremamente nobre e falta isso na maioria dos pesquisadores, estudiosos espíritas. Isso é uma grande verdade. Que seria interessante que a ciência entendesse e aceitasse o espírito da reencarnação? Seria. Mas que isso não deva ser uma obsessão. Eu acho que o trabalho maior é conosco, o trabalho de ajuda, mas assim, como o Alan disse, registra, escreve, isso vai ajudar ao movimento espírita e vai ajudar a ciência, que é míope e muitas vezes com uma vontade de pelo menos admitir algumas coisas. E com esses textos escritos, dentro dos seus cânones, talvez abra-se uma porta pequenina para alguém um dia ter a boa vontade de ler aquilo. Porque se o Espiritismo ficar, não, eu sou a verdade, e a ciência fala, eu sou a verdade, ficarão distantes um do outro. Então alguém tem que fazer essa ponte. Mas aí tem uma coisa, Geraldo, que é que para quem acompanha isso ao longo dos séculos aí, por exemplo, você conhece o livro Psicografia à Luz da Grafoscopia? Eu conheço, exatamente. Não li, mas então, eu sei. Então é uma obra interessante, onde, através de técnicos em grafoscopia, por exemplo, se você pega uma pessoa que vai estar atestando, fazendo um testamento à beira da morte, esse grafoscopo, né, ele vai ter condições de dizer se aquela assinatura é realmente desse moribundo. Tá? Então é uma forma científica de provar se aquilo é real ou não. Isso é usado em casos de crime, isso é usado em casos de herança, envolvendo somas altíssimas, e uma psicografia do Chico, foi feito esse estudo e foi comprovado que aquela Ana lá, aquela italiana que psicografou, era a italiana que morreu na Itália. Então eu pergunto para você, isso aqui é ciência, sim, ciência pura. Sim. Agora, por exemplo, se você for gastar os tempos todos que a espiritualidade investiu em tentar confirmar, entende isso aí? A espiritualidade não vai fazer outra coisa para atender uma boçalidade de alguém que não tem a mínima boa vontade. Você vê que criaram até a metapsíquica para tentar fazer esse meio campo. E a metapsíquica foi pro pau. A parapsicologia tentou, você entende? Então o que existe é um pouco de má vontade, ou uma muito má vontade da ciência de sair do seu pedestal. Por exemplo, quando aquele que descobriu a bactéria, o vírus, o Oswaldo Cruz. Ele, quando anunciou que as doenças eram causadas por seres microscópicos, os cientistas na academia faziam brincando assim com o dedinho, assim, segurando uma bactéria, né, tirando sarro do Oswaldo Cruz. Quer dizer, a partir do momento que com o advento do microscópio, que ele fotografou a coisa, aí a ciência foi obrigada a se dobrar. Agora, não tem fotografia de espírito? Não tem peso de espírito? Não tem impressão digital de espírito? Eu acredito, né, Alan, que entre os próprios espíritas, nós deveríamos nos organizar. Aquele texto que eu li no começo. Talvez, Alan, é uma sugestão. O nosso programa aqui tem por objetivo a divulgação dos estudos de Kardec. Mas deviam surgir outros grupos para divulgar outros grupos. Alguém um estudioso que nem o Geraldo Lemos lá, ele é um estudioso de Chico Xavier. Então deviam estudar os livros de Chico Xavier, os livros científicos, os livros filosóficos, e dali extrair trabalhos práticos e bem documentados. Hoje a Universidade de Minas Gerais fez um trabalho constando que um caso que foi afogado aqui em Americana, esse menino mandou 13 mensagens. Juiz de Fora. E eles fizeram um estudo, uma monografia, né, um estudo da faculdade, provando que aquilo era a comunicação daquele espírito e ele se referia, entendeu? Olha, eu tenho uma visão, assim, talvez não concordante muito com o Luiz. Eu entendo a emoção do Luiz no que ele está falando, porque enche o saco, às vezes, você ter que ficar provando o que você já tem convicção. Mas nós não podemos deixar de pensar, Luiz, e eu me preocupo muito com isso hoje, que cada pessoa tem um ritmo de aceitar as ideias. A nossa ideia já está pronta, ela já é totalmente convencida e nem sei ver o mundo de outra forma que não seja a forma espiritual e dos acontecimentos com os espíritos. Já me vejo muito mais como espírito do que como ser encarnado. Mas existiram na nossa história da humanidade muitos momentos onde os cientistas também, em vários momentos, foram taxados de louco, queimados em fogueiras pela religião. Então, como nós somos taxados mais de religião do que de ciência, até por um erro muito do espiritismo brasileiro, que se fundou muito em cima do chiquismo, aí, de ser um espiritismo muito mais religioso do que cientista, o espiritismo, de uma certa forma, ele se perdeu na sua essência kardecista, dos pesquisadores daquela época, porque pode ver que todas as referências que você está dando são daqueles pesquisadores que depois pararam de surgir. Então, a gente hoje realmente tem que retomar o papel de ciência do espiritismo. Para isso, nós, antes de mais nada, temos que aceitar o modelo da ciência que a ciência aceita hoje, para depois chegar com um modelo novo. A coisa tem que ser lenta. Mas a metapsíquica fez isso, Alan. Não, fez isso. Trabalhou, não, em cima disso. Mas não é assim que muda. Aconteceu uma vez, vai acontecer uma segunda, vai acontecer uma terceira, vai acontecer uma quarta. Nós temos que ter pessoas com paciência e tolerância para aceitar a maioria da academia que é contra. Está ali presente, tem que ter... Eu ia falar a palavra feia aqui. Tem que ter muita tolerância, como o Oswaldo Cruz, de ficar aguentando piadinha, de falar que, ó, peguei um micróbio... Aí esses que são os tiradores de sarro chegam um dia e falam assim: meu Deus do céu. Alan, a história é cheia disso. Você vê que você estudando a história da religião... Você mesmo fala, Luiz, a evolução não dá saltos. Então, é lenta. Bem, mas agora, um pouquinho de boa vontade da ciência não faria mal nenhum, né? Eu até diria o seguinte, por exemplo, quantos desses cientistas se tornaram espíritas? Aí... perder a condição de cientista. Ou você é uma coisa ou é outra. Ainda na última reunião que eu participei, Alan e Luiz, a gente leu um livro do Martins Peralva, que é Estudando a Mediunidade, e ali ele faz algumas colocações muito interessantes. Hoje a gente observa nos centros espíritas, e aqui não é uma crítica, é uma observação, e muitas vezes a gente se inclui dentro dessa observação. O indivíduo acha que ser espírita é frequentar a reunião espírita. Frequentou a reunião espírita, ele é espírita. Tudo bem, eu acho que talvez isso seja um primeiro passo, né? E tem que ser dado outros passos. Um dos passos principais é o estudo da doutrina espírita. Estudo sistematizado. Quando você forma uma base sólida da doutrina espírita, você começa a querer viajar mais longe. Você começa a querer organizar grupos, discutir assuntos, discutir a ética, discutir a parte científica da obra André Luiz, discutir a parte filosófica da obra de Emmanuel, a confirmação histórica das informações de Emmanuel nos romances que ele fez. Aí começa a surgir portas, e aí eu volto para o Alan. Se a gente se organiza, esse aqui é um grupo que está se destinando a estudar isso, o outro outra coisa, vão formando núcleos que vai dando ao espiritismo uma base científica. E essa base científica fica mais próxima desses cânones da ciência oficial. E aí eu acho que vai haver uma integração um pouco mais facilitada. Agora, isso é um trabalho longo, difícil, porque assim, a gente pode estudar um pouquinho. Muita gente devia estudar mais. Talvez uma das nossas funções aqui é motivar o estudo. E quando a gente lê essa obra, a gente gostaria que você, ouvinte, estudasse também e muitas vezes nos corrigisse, nos desse sugestões, nos contestasse, fazer o programa dinâmico, acordar o mundo espírita, acordar essa ciência espírita que parece adormecida. Não, o Alan se refere, nós temos, por exemplo, lá em Piracicaba, um trabalho de desobsessão. Né? Então, o que acontece? Você tem um contato com a pessoa do jeito que ela chega, né? E você depois faz o tratamento e você tem a forma como ela saiu. Isso aí, Geraldo, o mundo está cheio. O número de casos de desobsessão... Sim. Se nós tivéssemos, por exemplo, cuidado de registrar, né? Então, vamos constatar, existe um problema, né? Eu citei aqui o caso de uma moça que até num curso da Gênesis, ela teve o seio operado. Você tem a radiografia anterior e tem a radiografia posterior, né? Você tem... Agora, para você fazer alguma coisa aos modos que a ciência exige, né, você ia ter que ter um cara especialista em método científico. Entendeu? Então, eu acredito na aproximação de algumas, de duas partes que queiram se aproximar. Você vê que, por exemplo, o caso do Galileu, o Galileu, ele colocou que o Sol não girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol. E a Igreja fez o Galileu se retratar com a mão em cima da Bíblia, do livro sagrado. Quer dizer, a Bíblia foi usada para provocar uma heresia. Isso aí significa o quê? A Igreja mandava. É o poder. Entendeu? Isso é poder. A Igreja levou 200 anos depois desse fato para poder reconhecer que o Galileu estava certo. Isso é uma estupidez, por isso que ela se tornou arcaica. Então é isso que eu digo. A ciência com a mesma postura, o que a Igreja fez com a ciência hoje está fazendo com a religião. Entendeu? Quer dizer, se você presume que 8 médicos se convenceram a examinar um fato, e aí depois esses 8 médicos passaram uma escritura em cartório, uma ata em cartório demonstrando o fato. E a ciência não aceita isso? Quer dizer, existe um preconceito. Essa é a verdadeira palavra. A ciência tem preconceito contra a espiritualidade. Alain? Não, eu não vou. Eu acho interessante, porque assim, o programa é ao vivo. O programa é ao vivo. Eu vou ficar quieto, porque assim, eu sou muito mais tolerante que o Luiz nisso. Eu concordo com o que ele está falando. Só que eu sou muito mais tolerante. Eu acho que o tempo, ele está indo, as coisas estão evoluindo, mas não dá saltos. Então, não tem. Por exemplo, olha, vamos dar um exemplo prático. A pseudo-libertação dos escravos foi em 1888. Nós estamos em 2016. 2017. E o preconceito continua latente em todo o país, através de piadas, de brincadeiras, de apelidos. Então, menos de salário. Até de salário, principalmente salário. E o preconceito com a mulher continua também latente. Mulher ganha menos, trabalha igual para ganhar menos. Então, assim, se para mudar um preconceito que tem muita gente lutando contra, né? É difícil? Imagina mudar um conceito de uma academia que vem desde a época cartesiana toda, da criação do modelo científico de a verificação de Descartes, lutando com esse modelo para poder se precaver das inquisições que corriam solta até nesse momento, Que corre ainda hoje através da ciência? Na própria ciência. Você vê que todos os cientistas que se tornaram espírita tiveram que se tornar espírita. Sim, mas são naturais. É natural esse passo. Esse que é o ponto. Eu acho isso natural. Então, tá, eu vamos acho pra frente. Parei. Isso eu acho parei completamente estúpido. É, mas assim, esse é o é bom que isso aconteça para a gente entender que todos nós estamos pensando junto aqui, né? Existem ideias de um jeito, ideias do outro, mas isso é que é a beleza do programa, é ao vivo, é cada um expõe a sua opinião, e o Espiritismo é uma coisa aberta, né? A ser discutida, a ser conversada, e você que está nos ouvindo, faça o seu questionamento, faça a sua pergunta, entre junto na conversa, duvide, questione, coloque a sua posição, eu acho que assim o programa cresce e a gente encontra sempre o melhor caminho para fazer essa nossa divulgação. São 10 horas e 51 minutos. Então, mais uma coisinha. Um problema que nós estamos vivendo. A política. Sim. Essa nojeira que nós estamos vendo aí é porque se tornou natural. Entendeu? Quer dizer, eles fizeram isso tanto tempo e isso entrou tão na naturalidade da coisa, porque aí os lobbies foram se formando para sustentar essa situação. E hoje praticamente 100% dos que atuam desse jeito e quer mudar isso, não dá. Por quê? Porque acham que é natural. Virou normal. Virou normal. Então a coisa, antes de virar normal, tem que descer o cacete. Não pode. Tem que haver uma oposição. São posturas e visões de cada um. É uma posição firme, porque senão não dá. Muito bem, então estamos aqui encerrando o nosso programa, mas antes eu pedi as últimas palavras do Luiz, as últimas palavras do Alan, e peço ao Alan que faça a prece final, Alan. Agradecendo a todos, e amanhã eu estarei falando aqui no Batuíra. Batuíra? Batuíra. Ah, sim, um grupo. Da Inês, qual é? Caminho do Progresso. Não é o Caminho do Progresso, é o Batuíra. É o Batuíra, né? Não, também não é o Batuíra. Maria Goretti, opa, esqueci o nome. Então amanhã estarei falando no Maria Goretti. Um grande abraço a todo mundo e que Deus continue nos amparando e permitindo que a gente possa crescer cada vez mais. Com paciência. Alan, suas últimas palavras e a prece final, meu amigo. Eu gostaria de desejar a todos uma ótima semana, com muita paz no coração, com muita tolerância no coração, porque senão a gente não avança sem tolerância. O mundo foi construído até hoje com muitas intolerâncias e a gente precisa de amor para mudar. O amor é a maior revolução do mundo. Então, na minha prece, eu desejo a vocês que amem, amem verdadeiramente, incondicionalmente, amando e entendendo aquele que está no seu lado, na sua casa, na sua vida. Ame como se fosse o último dia, o último momento que você estivesse presente desta pessoa, nesta encarnação, pois eu garanto que você não vai se arrepender. Dedique sua atenção às pessoas, dedique sua atenção à família, dedique atenção àqueles que você respeita, pois vale a pena. O amor é a maior revolução que nós podemos fazer no mundo. Ame incondicionalmente. Uma ótima semana a todos. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.